Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e vida e morte são abstratos não quantificáveis. Aqui é Carlos Voltor e em Zack Snyder eu confio. Olá, pessoas. Aqui é o Sr. Caio. Eu quero saber qual foi o filho da p*** que escondeu o meu ótimo encadernado. Aqui é Fábio Barreto. Eu não entendi nada do que o Jovem Nerd falou e eu voto em Rorschach para o Oscar de coadjuvante em 2009. Aqui é o Azaghal e eu digo, Sr. K, não fui eu. Fábio Barreto, essa figura nova, correspondente internacional, Azaghal. Sim, nós vamos roubar ele do Judão. Ele escreve no blog SOS Hollywood, escreve para outros veículos também de comunicação. E ele sabe tudo sobre Watchmen, não é? É um especialista. Eu sei um pouquinho mais sobre o filme. Isso, não, pois é. A gente chamou ele, que ele entrevistou o Zack Snyder, entrevistou o Rorschach, esteve lá na Comic Con, viu tudo sobre o filme e vamos conversar aqui. Vamos falar, rapaz, sobre a maior de todas as publicações no universo das histórias em quadrinhos, Azaghal. Ou não. Ou não, não, peraí. Ou não. Or concurso, cara. Watchmen. Ah, mas então vamos analisar essa obra magnífica de Alan Moore. Atenção, terão spoilers da graphic novel. Vamos falar tudo sobre esse universo, esta distopia no ar. É, whatever. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast! Vamos! Um abraço e um agradecimento para Guilherme Borba, Azaghal, que nos mandou um belo desenho de nós, nossas pessoas. Ah, sim. De Jedi Knights. Ah, ficou maneiro mesmo. E eu pedi para ele mandar um PSD que vai já pro rodapé do site. Muito legal, muito obrigado, adoramos esse presente. Teve também o papel de parede do Watchman. Sim, do Luciano Abraão e do Jonatas Nascimento. Mandaram um mega presente, ficou muito maneiro. Tem pra você fazer o download, tá lá na seção de downloads. É, tem mil easter eggs. Tem vários easter eggs. É o Alotone de coruja e o Azaghal de comediante. Sim. Que tá ótimo. E vários easter eggs dele dentro da Ark. E tem também os Dr. Manhattan e Rorschach. Sim, é verdade. De quem? Harold Stricker, nosso queridíssimo. Um outro recadinho, Azaghal, que a gente recebe muitos e-mails falando assim, como é que eu posso colocar a minha foto nos comentários do Jovem Nerd, né? Tem muita gente que não sabe, que a gente já falou muito tempo atrás, é o seguinte, você entra no site gravatar.com, é gravata com R no final, simples, cadastra lá o seu e-mail, bota lá a sua fotinha, e esse fica sendo seu avatar. O Gravatar funciona com vários sites e blogs, é uma parada mega integrada, então sempre que você comentar com o seu e-mail que você cadastrou no Gravatar, vai aparecer seu avatarzinho lá. Olha só que simples, que maneiro, né? Tem o link aí no post. Isso. Outros dois recados. O Tucano pediu pra avisar que ele publicou um final do conto draconiano. Olha só. Tem um link aqui, ou vocês acham lá no blog dele e tal. Sim, muito bom. E Submarino, não se esqueça que comprando através do nosso link... Ah, verdade. Qualquer coisa, você pode entrar e comprar o Watchman, por exemplo. Pô, pelo amor de Deus, você tem que ter a edição definitiva de Watchmen. Ou você pode entrar pra não comprar o Watchmen. Você entra no Watchmen, por exemplo, e vai comprar um fogão. Exato. Ou um iMac. Porra, boa. Não é? E da mesma forma, você ajuda o Jovem Nerd. Isso, porque a gente ganha comissão. É. Qualquer coisa, se você entrar por um banner e comprar qualquer coisa, tá valendo. Certo? Certo. Então a gente decidiu não ler os e-mails, por quê? Nosso amigo Guilherme Briggs... Sim. É um mega fã de Watchmen, Azaghal. Sim. Desde pequenininho. Sim, antes de lançar o Watchmen, já era fã, inclusive. Exatamente. Aí o que acontece? Há mais de 6 meses, a gente falou pro Briggs, olha, você já está no Nerdcast de Watchmen. Ele falou, porra, demorou, etc e tal. O que aconteceu? No dia da gravação, ele não pôde, cara. Eu fiquei com o coração destruído por não ter Guilherme Briggs nesse Nerdcast. Vamos ligar para Guilherme Briggs, né? Por que não? Ele tem o que falar de Watchmen, então pelo menos, né, uma pequena participação dele nesse Nerdcast. Vejamos. Então vamos lá. Alô? Tá ouvindo? Alô? Quem está falando? Alô? Vou mandar o cachorro atrás de você, seu puto. Guilherme Briggs, um mega fã de Watchmen a vida toda, de repente se tornou o diretor de dublagem do filme, rapaz. Olha isso. E dublou o Dr. Manhattan também. Veja você. É verdade. Olha só, o destino. A terra gira, cara. Gira muito. É, fiz a voz do Frikazoid nele, é. Vocês vão ver. Foi com a voz de Super-Homem? Não, porra. De Optimus Prime. Ah, tu vai. Seu Super-Homem, o Super-Homem que você faz é via. Ele é difícil. Tem que fazer voz de macho. Jovem Nerd, você vai assistir o Watchmen na estreia dublado? Veja bem. Você sempre quer me botar contra a parede. Não, é uma pergunta válida. Não, a estreia eu vou ver legendado. Ah, sim. Mas eu faço questão de ver dublado porque eu sei que nas mãos de Guilherme Briggs é foda o negócio. Mentira! Mas então, como é que foi a sua reação, você que é o mega fã e acabou o diretor de dublagem do Watchmen? O meu chefe, ele me chamou e falou assim, vem cá, eu tô com um filme aqui chamado... sei lá, relojoeiro maluco, ótimo, sei lá, quartzo, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Eu quero entender por que a cada 5 minutos vem um funcionário aqui da Delarte pra falar assim, ó, chegou o Watchmen, né? O Briggs tem que dirigir, né? Aí entra outro, ah, o Watchmen, pô, o Briggs sabe tudo sobre o Watchmen. Aí, ah, o Watchmen, poxa, o Briggs tem que dirigir, entendeu? Assim, mais ou menos assim, aí ele me chamou na sala dele e perguntou, ô, Briggs, o que que tá vendo? Você deu dinheiro pra essa turma toda? Você deu pra cada um, deu R$50 pra cada um, porra? Tá fazendo lobby? Que negócio é esse? Sei, rolou lobby. É, mas, ó, esse é lobby? Que negócio é esse? Eu falei, não, mas brincando, lógico, brincando. Eu falei, não, Sérgio, é que todo mundo na Delarte é meio nerd, né? Todo mundo gosta. E o pessoal sabia que eu gostava, desde antes do que quer ter alguma noção que ia ter algum filme, né? Uhum. É, eu já conversava, já brincava, já... lógico. E aí foi natural eles sugerirem ao Sérgio. Ele falou, não, eu já ia dar pra você ver, você gosta e beleza. E foi isso que aconteceu. De 0 a 10, a sua cabeça explodindo. Imagina Vidger no Jornada nas Estrelas 1. Então, aquele... com o Leonardo Limão assim... Tem um orgasmo. Porra, tudo que você possa imaginar, pelo amor de Deus. Que maneiro, que cara. Não, eu não acreditei. No dia seguinte eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Vou me matar e ressuscitar, e me matar de novo e me ressuscitar, não é possível. Não tô acreditando. E no caso do Manhattan, do teste do Manhattan, eu não me coloco geralmente em teste, porque eu tô dirigindo filme, beleza, tô ganhando, maravilha, quero chamar meus colegas, chamar os profissionais. Uhum. Mas no caso dele, quando eu escutei a voz do Papai Smurf, digo, o Dr. Manhattan, aí eu... A voz do cara parece muito com a minha, mais suave, mais um metalzinho lembrado. Eu falei, bom, acho que eu vou me colocar pra fazer teste. Falei com o meu chefe, ele falou, não, ué, pô, se coloca, se você acha que você pode fazer direitinho, se coloca. Aí eu coloquei, o pessoal de muito mau gosto me aprovou. Aí eu também tive outro, minha cabeça explodiu de novo. Pô, que foda. Eu nem acreditei, meu Deus do céu, fazer o Manhattan... com um pinto de fora, enfim, o Manhattan é uma experiência única, como direi. E eu soube que você mandou todos os atores lerem a revista. É, exato. Eu falei com eles, todos que fizeram o teste, eu falei, gente, quem passar vai ganhar uma bíbliazinha, um caderninho que eu vou mandar colocar espiral. E coloquei todo um panorama social, político... a personalidade é psicológico, psiquiátrico de cada personagem, explicando Rorschach, o Manhattan, o comediante, o Spectral, o Coruja, cada um que é cada um pro contexto da história. E falei, gente, por favor, e dei também um arquivo zipado com a história em português pra ler no computador. Eu falei, pessoal, meus amigos, por favor, leiam, é muito importante, cada um de vocês, até a moça que fez a Sally Júpiter, que é um papel um pouquinho pequeno, eu falei, leia também, Mônica, por favor. E foi assim, sensacional, porque eles me ligaram, mandaram e-mail, o ator do Coruja, Reginaldo Primo, me ligou, falou, pô Gui, tô apaixonado, cara, que é isso, cara, adorei o Coruja, pô, que história bacana, quem é esse cara? Eu falei, ah, Alan Moore, cara, não conhece? Não, pô, você pode me emprestar outras coisas dele? Eu falei, com certeza, semana que vem, vamos ver se eu te levo a Piada Mortal pra você ler, V de Vingança, Liga Extraordinária, ou seja, catequizei todos eles. Excelente. E eles foram, Alexandre e David, eles foram pro estúdio, todos eles com tesão, cara, sabendo o que estavam fazendo, com vontade de fazer. fazer e me perguntando, posso fazer mais? Tá melhor? Tá, ficou bom assim? Porra, sensacional, cara, um elenco assim afinado. O Alexandre Moreno, que fez o Rorschach, também se apaixonou e falou, cara, Gil Briggs, me chama de Gil Briggs, que é isso, cara? Você não esperava ver uma história tão madura, tão adulta, com tanta história dentro de história, dentro de história, dentro de história, citação, metalinguagem, é com tanta, assim, referência, estudo, aquele filho da puta estudou pra fazer o Watchmen, esse Alan Moore, falei, Alan Moore é um gênio, cara, falei, sim, ele e o Deus Cobra dele. O engraçado é que a galera meio que usou a graphic novel como base, porque vocês continuam dublando aquele esquema da bolinha na cabeça do cara, que você não consegue ver nada, é verdade, né? É verdade. O Mauro Ramos, que fez o Comediante, fez até um sambinha muito engraçado. Pô, depois eu gravo com o Mauro, mando pra vocês, que é o dublador, o velho dublador sendo apresentado ao sistema moderno atual, que é a tal da bolinha. Vou explicar pra vocês como é que é a bolinha. É o seguinte, eles mandam o filme pra gente. E fica, eles abrem só uma pequena esfíncter, ou uma bolinha, não sei o que é aquilo. Uma bolinha que abre só da boca do personagem. Aí tem que seguir a porra da boca. Que ou a ótimo. Cara do personagem. E aí você fica enlouquecido, porque você fica, abre bolinha, abre bolinha, abre bolinha. Olha, o Dr. Manhattan pra mim, na verdade, é um grande vácuo negro e só com a bolinha na boca dele. Ainda bem que foi na boca, né, cara? É verdade. Eu soube que a Paramount liberou a dublagem aggressive. A Paramount está de parabéns, cara, porque ela faz o seguinte, a gente dubla a versão totalmente liberada com palavrões, totalmente liberada, pode falar o palavrão que for. Ah, que beleza. E a gente faz uma coisa mais suavizada. E aí, essa versão é pra televisão, mas DVD tem a versão hardcore mesmo. E aquela, você contou que aquela parte que tá todo mundo protestando contra o Coruja e o Comediante, não, tem um vozerio aggressive. Tem a dublagem assim, Dave, coloca a pia. Vai se foder! Pega a polícia da rua, porra! Tem a do Comediante também, o Comediante falando com o Coruja, tá lá, porra, mas o que aconteceu com o sonho americano? Aí o Comediante, porra, a gente tá vivendo o sonho americano, cara. Isso aqui é o sonho americano. Aí um grafiteiro lá tá pichando, who watches the Watchmen, né? Que vigia o vigilante. Aí ele, o Comediante, peraí, filha da puta! Aí atira nele. Tem isso. Pô, sensacional. E não é nem engraçado. Não, é engraçado, cara. É triste, é... Não, não vai ficar, ele falou filho da puta. Não, é sério, tem que ser assim. Sim, com certeza. Mas vem cá, na parte do vozerio lá, todo mundo sacaneando, tem algum escrotizar? Não, infelizmente não. Feio. Não, eu tenho uma explicação, o senhor. Dublagem dele, por favor. Feio. Por favor. Eu não coloquei porque é. Por ser datado, por ser anos 80. É claro. Mas tá, ó, perdoado. Eu coloquei, nada a ver com Watchmen, coloquei, não escrotizar, mas botei Megaboga no desenho O Segredo dos Animais. Olha aí, sensacional. O Watts, aquele boi com teta, boi com teta, eu faço praticamente o boi com teta. Praticamente, coloquei lá para Zagal, coloquei praticamente o escroto, não, escrotizar não, o Megaboga. Excelente, o Megaboga já foi, então. Já foi. E você também foi chamado, olha só que maluquice, cara, onde é que esse cara se meteu? Foi chamado pra ir na pré-estreia oficial do Watchmen no Rio de Janeiro, vestido de comediante. Ai, que susto, pensei que ia ser de Manhattan. É uma história muito maluca, Alexandre. Eu tenho uma amiga chamada Thaís, ela é conhecida como Yuki e o Vingar, que são dois, porra, brilhantes artistas que fazem cosplays, né, roupas de pra filme, não só pra eventos de anime. Eles viraram profissionais, ganharam prêmio, foram pra Japão, muito bacana. E aí ela me ligou um dia e perguntou, Guilherme, você não quer participar de um projeto? É de um filme novo aí, chamado, e eu já tava quase terminando já a dublagem, Watchmen, conhece? Aham, sei. Então, você tem um biotipo parecido com um personagem lá. O comediante, assim, ele mais jovem, e o cabelo, assim, o rosto, assim, seria legal. Você quer, o quê? Você quer fazer os Minutemen, a parte dele jovem? Que a gente vai fazer o Coruja, o comediante, a Espectral e o Hunter Justice, né? O Justiceiro Encapuzado. Aí eu, quer fazer o comediante? Mas como é que eu faço, Thaís? Não, você manda foto, tira umas fotos aí, ele pega uma caneta, finge que é charuto, manda pra mim, e aí eu mando pra Paramount. E a Paramount me aprovou, cara. Olha isso, cara. Aí eu vou vestir aquela roupinha amarela, eu vou parecer um omelete de presunto. Aquela roupa amarela, com aquela coisa roxinha e tudo, botinha, bluvinha, máscara. Eu cultivei um bigode aqui, é lá Clark Gable. Que ótimo. Olha só. Tô sendo sacaneado por todos na Delarte. E, ah, sim, detalhe, eu fui numa tabacaria comprar charuto. Ah, não, olha só que dedicação. Cara, cheguei na tabacaria e falei, isso é um pouco estranho. Eu cheguei e falei, olha, eu preciso ver charutos que eu vou fazer uma apresentação como ator. Eu quero ver a grossura dos charutos. Aí a dona da tabacaria, que era cubana, ela, acho que era, ela falava solo assim, de jeito. Ela falou, olha, os melhores são os cubanos. Eu falei, quanto é? Ah, é tanto. Eu, ai! Deixa eu dar uma olhadinha. Aí vi, perfeito, é o do comediante. Eu falei, eu posso pedir uma coisa pra senhora? A senhora fuma? Ah, claro que é, claro que é fumo. Você pode dar uma fumadinha no... Porque eu não fumo. A senhora pode cortar um pouquinho pra parecer já gasto. Dá uma fumadinha. Dá uma fumadinha. E a senhora vai lá fora, dá uma fumadinha pra mim. Aí a gente foi lá pra fora, a mulher parecia uma macumbeira lá. E assim, ah, mãe, é charuto, é muito bueno. É, não, eu posso fumar toda a caixa, se você quiser levar a caixa toda. E assim é isso, cara. Tô com charuto, com roupinha, com luva, com tudo, comediante, máscara. E a gente vai fazer um videozinho, lógico. Nosso amigo. Sim, Anderson Gaveta estará lá filmando oficialmente para o Jovem Nerd. Exatamente. Então aguardem aí, quem está ouvindo, teremos um vídeo oficial da pré-estreia de Watchmen com o Guilherme Briggs a caráter. Eu vou tentar, atenção, eu vou tentar fazer uma coisa. No banheiro, eu acho que lá não tem camarim, né? No banheiro, lá do cinema, quando a gente vai se apresentar para a imprensa e tudo. Eu vou tentar conversar com cada ator, com o ator do Red Justice, da Aisha Kral, com o Coruja, e vou falar de Watchmen pra ele explicar o personagem. Vou chegar pra Spectral e falar, você vai se preparando que eu vou te estuprar. Coruja... Não, sim, Alexandre, claro. E, não, mas é simulado. Aí eu vou falar pra ela, entendeu? Ela vai se preparar. E já porrada nela, claro. Excelente. Agora, como é que ficou a voz do Dr. Mata? Ficou aquela coisa serena, então, né? É, ficou mais ou menos. É assim. Ai, meu amor. Qual é a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? Nenhuma. Nós temos o mesmo número de partículas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Você tá com sono? Eu tô contando. Amanhã você te diz quanto deu o resultado. Quer 5, 6, 7, 8. Não. Muito obrigado, Guilherme Briggs. Vamos então para mais e mais Watchmen até o fim dos tempos. Watchmen! Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Diga. O Watchman é como a Sofia Loren ou o Pelé. Não, olha aí. Começou. É super valorizado. Não é. Ah, vai merda. Você roubou minha porra, meu Watchman encadernada e tá com ela. Eu sabia. O cara tá com essa porra dessa mágoa. Não fui eu, devolvi a... A revista pra você, cara. Quantos anos tá essa mágoa? Quantos anos? Porra, desde a faculdade. A unanimidade é comprovadamente burra. Então esse negócio que o Watchmen é a melhor revista ever é uma burrice. Mas não é unânime. Eu concordo discordando do Azaghal. Eu acho que o Watchmen não é a melhor. É muito boa, tá? Ela é entre as três, mas... É muito boa, não tô dizendo que não é, mas parece que é um tratado. Mas é um tratado. Ah, tá bom, vamos ver isso. Cara, This city is afraid of me. I have seen its true face. Vamos falar sobre quadrinhos. Por que que o Watchmen é essa porra toda que fala? Porque ninguém entende realmente. E aí, pra pagar de culto, fala que é foda pra... Não, mas olha só. Eu vou dizer uma coisa. Watchmen é o Senhor dos Anéis dos quadrinhos. Sabe por quê? Quer dizer, eu... Então, você tá dizendo que o Senhor dos Anéis é o melhor livro da história? Não, eu tô dizendo o seguinte. Ele é a última palavra no seu meio. Ah! É a última palavra no seu meio. No meu não, amigo. Isso é um assunto seu com o Dr. Manhattan. Aí você resolve lá. Tem porra nenhuma a ver com isso não, jovem. Qual é a última palavra em super-heróis? É o ótimo. Não, pra você. Tá, última palavra é de 20 anos atrás. Mas até hoje. Até hoje o quê? Até hoje é influência pra milhões de coisas. Ou aí, não. Cara. Ai, cara, influência de quê? Pra quê? Aonde, cara? O Batman novo do Christopher Nolan, cara. A maneira de você colocar o super-herói num mundo real. De você fazer ele algo mais palpável. Isso é tudo influência de Watchmen. Ah, tá bom. Do Watchmen realmente trouxe a visão do super-herói pro mundo realista. Ah, isso eu concordo. Mas daí ia ser a bíblia dos quadrinhos. Não vamos discutir isso. É muito bom. Ótimo. Parabéns. Troféu joinha. Ah, então acabou, né, Edgar? This city is afraid of me. I have seen its true face. Os super-heróis sempre existiram nos quadrinhos e tal como uma forma de diversão pulp, né? Popular, né? Então o cara veste uma roupa colorida, uma cueca por cima da calça e tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Caraca. O super-herói, ele tinha que ser super, magnânimo, a luz, a esperança das pessoas comuns em algo maior do que elas, né? É como se o super-herói fosse até uma casta superior, um samurai urbano, né, cara? Certo. Algo que estava lá pra proteger as pessoas. Continua, continua, eu quero ver até onde isso vai. Com mais 40 anos de super-heróis, ninguém nunca tinha analisado qual seria a influência, o impacto político dos super-heróis na sociedade. Eu tô me sentindo iluminado com essa... com essa sua colocação. Nunca tive perante uma figura tão sapiente. Que é isso? Aí você vai perguntar, mas precisa mesmo analisar politicamente os super-heróis? Não precisa, mas foi um exercício que o Alan Moore fez com uma maestria espetacular. Porque ele pensava o seguinte, é o que ele fala sempre, é o manifesto super-homem. Veja bem, super-homem que é chato pra c... Se você, senhor cara, pegar uma revista mensal do Super-Homem, você vai ver ele enfrentando lá monstros mágicos, maluquice do Lex Luthor, seres de Krypton, alienígenas, invasões e tudo, Metrópole sendo devastada e reconstruída em 2 dias, e o resto é igual, cara. A sociedade dos quadrinhos é um reflexo do que acontece na nossa, né? Se você tirar o fator super-herói e super-vilões, super-poderes e tal, você tem um mundo normal. É. A ideia do Alan Moore é o seguinte, cara, se existisse um super-homem de verdade... O mundo jamais seria igual ao que é sem o super-homem, entendeu? Sim, certo. O que é o Watchmen? O Watchmen é uma história de mistério, conspiração e tal, mas que a base, a premissa de Watchmen é isso. Os super-heróis existem em um mundo realista. Como seria a evolução da sociedade perante esses malucos fantasiados, né? E como é que seria um cara super poderoso como o Super-Homem? Que influência ele teria política na vida das pessoas americanas? Como é que seria a Guerra Fria com o Super-Homem americano, né? Então, quer dizer, toda essa premissa de Watchmen espetacular do Alan Moore. Você já leu Entre a Foice e o Martelo? Já, sensacional, claro. É a única coisa boa escrita para o Super-Homem até hoje. Aquilo é genial. É genial, é genial. Uma das melhores histórias que eu li sobre o Super-Homem. Total influência de Watchmen, né? O Super-Homem realmente influenciando politicamente o mundo, né? Ele cairia na União Soviética e seria um herói comunista, né? O cara que voa, que é invulnerável, que não morre, que blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Uhum. A preocupação dele é salvar o gatinho que está em cima da árvore. É, exatamente. Eu quero que se foda o gatinho. O gatinho subiu lá porque ele é burro. Eu estou acima dessas pequenezas. É isso que eu acho bonito no Dr. Manhattan. Ele está pouco se foda para tudo. É, não é bem assim. O Dr. Manhattan é, assim, é um incoerente, sim, do cara. Por quê? Do começo ao fim. Que isso? É, o Dr. Manhattan. Por quê? Como assim? Por quê que ele é incoerente? Cara, porque ele fala que não se importa com nada, que já tá tudo escrito, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, certo? Certo. Kennedy, whatever. Guerra do Vietnã, ok. Não, mas olha só, a parada do Kennedy não é diferente. A diferença é outra. Quando ele vira aquela... do Bizonha, você vê o seguinte, vai lendo a revista, quando ele se transforma, ele usa uma roupa da cabeça aos pés. Ele ainda segue as convenções, entre aspas, humanas. Exato. No final, ele tá andando nu. Ou seja, ele está pouco se... Não. Quando ele está andando nu, ele tá numa situação normal, assim, né? Ele tava pouco se... ele usou fio dental. Ali ele ligou o... foda. Também. Olha, eu queria dizer uma coisa muito importante nesse momento, que O Dr. Manhattan é um jegue. Quê? O quê? Como assim? Bate no joelho. Desconcertante ficar olhando pra aquele Smurf voando com o pinto batendo no joelho. Não dá. Bateu filho no IMAX? Porra! Foi uma agressão no IMAX. Dr. Manhattan é um autista do caralho. nada mais do que um autista que se pinta de azul e raspa os pelos todos do corpo. É isso, cara. E faz trepanação. Trepanação. Tá, é, aquele bom negócio na testa dele, ó, é muito bonito, hidrogênio. Não, é trepanação que ele tá fez bom pra ter onda, ter barato, pra achar que tá em Marte. Watchmen não é só uma história, né? Ele é um universo. O Alan Moore e o Dave Gibbons, ilustrador fantástico. O que esses caras criaram não é só uma história começo, meio e fim, né? Então, por exemplo, olha que legal. A era de ouro dos quadrinhos foi entre final da década de 30 até final da década de 40. Nasceu o Super-Homem, o Batman. Maiores heróis. Então, a era de ouro foi esse início dos super-heróis. E aí, o que, que ele fez? Na história dele, ele também criou uma era de ouro. Na mesma época em que nasceram os super-heróis nos quadrinhos do nosso mundo, nasceram os super-heróis no mundo do Watchmen. Foi o grupo, tão falado, os Minutemen. Foi o primeiro e, aliás, único grupo de super-heróis que existiu realmente coeso. Peraí, você considera eles super-heróis mesmo? Eles não são super-heróis, exato. Bem lembrado. Eles seriam vigilantes. Vigilantes. Exatamente. Porque no universo Watchmen, a única pessoa com super-poder é o Dr. Manhattan. O resto chama de maluco que veste fantasia, né? Com esse grupo, ele, de brincadeira, ele fez o que existia realmente nos quadrinhos na época. Pessoas com fantasias ridículas, né? O próprio Alan Moore fala, cara, é tudo uma piada irônica sobre os super-heróis, né? Só que aí você pensa, porra, mas se uma pessoa realmente se vestisse, botasse um capuz, uma capa, uma roupa colorida e saísse na rua batendo em bandido, não ia ser ridicularizado? Ia! E é ridicularizado, né? No... Depende. Depende o quê? Depende de quão forte ele bate. Porque eu duvido muito que nego consiga tirar sarro da cara do Batman sem os dentes na boca, meu amigo. Sim, mas ó, nada impede a imprensa de ridicularizar ele em um artigo, por exemplo. Isso, né? Até o Batman ir na casa do jornalista e arrancar os dentes dele na marra. This city is afraid of me. I have seen its true face. Ele pegou e inventou que existia, né? Existia um grupo de vigilantes, né? Que se uniram, começaram a combater o crime. E aí a imprensa, né? Saiu no jornal, tinha assessor de imprensa, eram famosos e tal. Mas em vez de criar aquela loucura de super-heróis todos bonitinhos se reunindo... Eram os Minutomens, né? Os Minutomens, Minuto, né? É legal isso, que faz parte da ridicularização. Primeiro, Coruja conta no livro autobiográfico dele, Sob o Capuz, que eles eram chamados de Minutemen porque existia uma companhia de soldados na Guerra de Independência Americana, que eles eram chamados de Minutemen por causa da rapidez em que eles se aprontavam pra batalha. Certo. E aí o Hollis Mason, né, o Coruja, ele fala que na imprensa, depois de um tempo, eles acabaram dizendo que se referia à atividade sexual deles, né? Então, quer dizer, a coisa de ser ridicularizado faz parte desse universo, né? Caras eram, de fato, ridicularizados. Olha só. Aqui, acho que vale aqui uma coisa que vocês talvez não tenham percebido. Tinha os homens minuto e tinha os homens relógio. Boa, os homens relógio eram muito maiores que os homens minuto. Entendeu? This city is afraid of me. I have seen its true face. A formação dos Minutemen e o destino trágico de cada um, porque, óbvio, como qualquer banda de rock ou qualquer tipo de grupo de pessoas, não pode dar certo. Peraí. Qualquer grupo de pessoas não pode dar certo. Isso significa que o Nerdcast tá com os dias contados, né? Estamos todos fadados ao fracasso. Não, o Rolling Stones... Generalizei demais. Eu tô querendo dizer que acontece em muitos casos. Qualquer grupo de pessoas é fadado ao fracasso, ou seja, corram para as montanhas sozinhos, não falam em grupos. This city is afraid of me. I have seen its true face. Comediante, desde 16 anos de idade, ele era um dos Minutemen, depois continuou na ativa, né? Até ser assassinado em 1985. Comediante era aqueles moleque que ficava tocando fogo em formiga. Exatamente. É o típico sociopata que, pior ainda, vestia uma porra de uma roupa de Pierrot e dava porrada em vagabundo. Exatamente. Porra, o comediante usa uma roupa amarela de Pierrot, é, com bolinha. E é macho. E é macho. Caralho. É macho. É, ele podia vir pro carnaval carioca e se vestir de bate-bola. Isso. Ou seja, dá pra fazer um Minutemen aqui no Brasil. Dá pra fazer, tá? No carnaval. Pega um bate-bola e pega um maluco gigante pintado de azul nu. Carnaval tem vários. É, fica ótimo. Tem tudo pra dar certo. Capitão Metrópolis, que era, né, tipo, o líderzinho, né? Mas era o líderzinho sem leadership, né? É, não tinha muito leadership, é verdade. Morreu decapitado em um acidente de carro em 1974. Justiceiro encapuzado, que eu acho demais. Demais, né, jovem? É, que mão, né? É, acho muito bom, cara. O cara Hilt com uma corda no pescoço, aquele capuz de Ku Klux Klan. Na verdade, era um capuz de carrasco, né? Um capuz de carrasco. Não tinha nada ali. Parece que era uma tremenda de uma... Ah, é, porque tinha, né? Tinha esses boatos que ele era gay, que era, né, que era homossexual, cacete. E até quando ele vai salvar a espectral da tentativa de estupro do comediante, né? E ele enfia porrada no comediante. O comediante falou assim, ah, vai, é isso que tu gosta mesmo, né? Isso que te dá tesão, cara. Sua ele... louca, sua louca. Aí largou ele e foi embora. É, você vê que ele até dá uma travadinha, né? Ah, meu Deus, ele se descobre um pervertido, doente, sujo, imundo. Você não dá pra ver porque ele tá de capuz, mas ele morde o beicinho, assim. Então, é aquele quadrinho que ele fica em silêncio, ele tá mordendo beicinho. É, exatamente. Depois ele fala, cubra-se, mulher. Sua rachada, caralho. Horrorosa não, que a mulher era filé. Não, não era não, não, cara. Era não, cara. Era um bicho feio pra cacete, com aquele cabelo de poodle, cara. Cabelo de poodle. Aquela merda parecia um carneirinho poodle. Mas o que acontece? Ele foi o primeiro vigilante, né? Ele que iniciou com essa parada. Enforcado? Foi. Ele começou a dar porrada na galera. Por esporte, né? Por esporte. É, exato. Noite, passando saco em casa. Ele era o Charles Bronson dos Minutemen. Charles Bronson, de alguma forma, sim. Ah. Fantasiado. E aí o que acontece? Ele sumiu, desapareceu. Cafedeus, como Cafedeus. Diria o Evandro Mesquita. Saí de casa. Fica depois bem claro que o comediante que achou ele matou. É sugerido que aconteceu isso. This city is afraid of me. I have seen its true face. Silhouette foi expulsa do grupo quando se declarou lésbica. Que grupinho, né, cara? Que turma! De gente boa! A gente tá chegando à conclusão aqui que todo mundo no grupo era homossexual, né? Exato. Era um bando de rustido. Quando a mulher falou que era homossexual, eles falaram, vão descobrir que nós também somos. Então vamos expulsar essa mulher daqui. Exatamente. Ela acabou sendo assassinada por um ex-rival em busca de vingança. Ela e a amante dela morreram. Mas esse pessoal, era, assim, eles só davam porrada, mais nada. E prendiam, né? Trabalhavam em conjunto com a polícia. Não investigar, era só porrada. This city is afraid of me. I have seen its true face. Aí tinha o Coruja, que era o nice guy, o Hollis Mason, que escreveu, né? Ele era um cara que se vestiu também, começava a dar porrada. Ele botava a roupa justa e saía no cacete, era isso? É, exato, basicamente. Mas é legal ele contando no livro dele que é coisas que a gente deixa como, assim, pré-definido, que o super-herói não tem problema com seus uniformes, né? Imagina o Batman com aquela capa toda e tal, não sei o quê. No filme ele até tenta explicar a capa, pode virar uma asa delta, o cacete e tal. Pode virar uma mochila também, que ela fica rígida. Mas se você parar pra pensar, o Hollis Mason usava um negócio pra tapar os olhos, a máscarazinha, com um elástico, que ele fala no início. Aí uma vez ele quase morreu porque o bandido meteu a mão na parada e virou, né, deslocou a máscara e ele não conseguia enxergar nada. Ah, sim. Então é legal ele contar isso. Por exemplo, o Dollar Bill, um outro vigilante do Minutemen, que foi trabalhar pros bancos, né, trabalhar... Que ótimo, né, cara? O cara era Dollar Bill, os bancos acharam que era ótimo, né, ter uma frente assim. E aí a capa do cara ficou presa numa porta durante um assalto e ele acabou sendo... morto a tiros por causa disso. Mereceu. E isso volta à teoria do Jovem Nerd de que o Watchmen influenciou tudo, porque alguém tem dúvida de que foi o Dollar Bill que inspirou os incríveis na hora que a baixinha fala que sem capas. Sem capas. Exatamente. Foi daí. O Coruja pai morreu como viveu, na porrada. Na porrada. O Coruja, primeiro Coruja, coitado, morreu... Entrou no cacete porque a galera viu o Coruja na TV invadindo a prisão, salvando o Rorschach, né? Isso, bateram no mais próximo. E aí foram lá e mataram a velhinha. Essa cena foi retirada do filme no corte de cinema. Ah, vai pro material extra. Vai pro extra, né? Vai pra versão estendida. E ele morre com o nego espancando ele com o próprio troféuzinho, a estatuazinha dele de Coruja. Né, isso. Parabéns, Coruja. Tum! Tem a Espectral, que envelheceu. Teve a filha que virou Espectral e foi morar no Retiro dos Artistas. Isso. E o Mariposa, que foi... Mariposa. Que escolha, cara. Né, cara, de nome. Mariposa. foi internado num sanatório, ficou lá o resto da vida. Mariposa arrependida. O Alan Moore, a intenção dele era basicamente fazer o Moby Dick dos quadrinhos. Que pariu. Palavras dele. Não vi nenhum gordo, nem no gibi e nem no filme. Tem o Corujito. O Coruja 2 é meio pançudo. Tudo já tem. Corujito é Corujito é foda. O Dr. Manhattan só vira o Dr. Manhattan por causa do gordo no parque de diversões que pisa no relógio. É verdade. Isso, tem o gordo, tem a Moby Dick na história. Mas é, não, o que ele quer dizer isso é um nível de complexidade, né? Sombrio, né? Algo realista e ultra sombrio, né? This city is afraid of me. I have seen its true face. O legal do Rorschach é que ele é um cara, assim, não convencional, né? Ele tem muito do Batman. Sim, sim. Sim, é, assim, também. Ele também tem aquele gancho, né? Que é... Porra, não é gancho. Ele copiou do Batman, ele leu e falou, porra, eu quero um desse pra mim. E ele é... É o cara que não usa armas, né? Como o Batman. Ele entra na porrada mesmo. Ele Exato. Vai, sabe, com um torrão de açúcar no bolso e seja o que Deus quiser. E no lugar ele te arranja, faz um lança-chamas de desodorante, joga um cachorro na tua cabeça, tá tudo certo, cara. Exatamente. O Alan Moore falava que o Rorschach também é uma análise mais realista do próprio Batman, né? Ele é um cara com trauma de infância, só que um trauma de infância muito mais agressivo que o do Batman. Porra! Né? Você, viu meus pais sendo assassinados na minha frente, sim, mas o Rorschach, cara, ele era filho de uma prostituta e viu a mãe transando com o cara saiu dando $5 pra mulher e xingando ela, e ela foi ainda meter um tapa na cara do moleque. Soco. Um soco, né? Uma moca, né? Não tem como dar certo, né? Aí ele virou um moleque revoltado lá, furou o olho do garoto com cigarro. Fez muito bem. Foi. O que aconteceu com o Rorschach é plenamente plausível no mundo real, né? Acontece isso com essas pessoas, cara. Não tem como o cara não ser um sociopata. Só que o Rorschach, por acaso, estudou, era um bom aluno, né? Se educou, né? E ele criou uma filosofia própria, né? De combate ao mal, né? Evil must be punished, né? Ele é contra tudo que é promíscuo. Ele é bem parecido com o Punisher também, né? Mas o Punisher tem um pouco de noção da realidade, cara. É, mas ele acaba com ela com uma 45, né, cara? Mas eu acho que no fim das contas, o Rorschach, ele tem uma noção maior da realidade, porque ele vê uma outra coisa, né? A realidade pra ele é totalmente... É, ele tem uma visão diferenciada. Desconexa. Ele tem a visão parecida com a do comediante. Sim, sim. Ele Exatamente. Gostava tanto como diante por causa disso, já. Esse cara entende. Mas ele é um cara que ele tá ali, ele tá meio que num f***se já, ele tá em processo. Tanto que ele não toma banho, a casa dele é um nojo, o cara fede, o cara é escroto. É, a gente pega quase todos esses personagens na história, a gente pega eles quase todos já no momento do f***se deles. É, quase né? todos eles já estão. A gente vai vendo a história do passado deles, mas no momento que a gente tá na história, Exato. Eles todos estão no f***se. Tanto o Rorschach quanto o Dr. Manhattan são, obviamente, guardando as abissais proporções entre um e outro, eles têm o mesmo nível de distanciamento com a raça humana. Eu não vou tomar banho. Você vai me obrigar? Eu não vou lavar minha roupa. Você vai me obrigar? Eu não vou pagar o meu aluguel. Eu não vou fazer a barba. Eu não vou. E acabou, cara. Não tem como obrigar o cara. Porque o cara, ele, entre aspas, é livre. Não tem nada no contrato social que ele siga. Porra nenhuma. Mesma coisa do Dr. Manhattan. A diferença é que o Dr. Manhattan cansa, voa para Marte. O que deu o estalo no Rorschach, que foi aquele sequestro da garota, que ele descobre que o sequestrador deu a garota de comer para os cachorros, e ele pira foda, e ele fala, né, até pro psicólogo, né, que antes era o Walter Kovacs que tentava se vestir de Rorschach, né, tentava ser o Rorschach, né, mas não era o Rorschach ainda, né, ele era mole, né, pegava leve com todo mundo. E aí quando ele descobre, né, que a garota foi assassinada dessa forma, ele fala, né, foi o Kovacs que fechou os olhos e falou mãe, e foi o Rorschach que abriu depois do golpe do cachorro. Essa, né, é a melhor parte da revista. Porra, essa revista assustador, é foda, né? Pois é. Essa revista tem as melhores sacadas, as melhores tiradas. É sinistro, né? Quando ele vira pros bandidos e fala, não sou eu que tô preso com vocês aqui, meus amigos. Vocês é que estão presos comigo. Porra. Ele ligou o foda-se. E ele não tem medo, ele não hesita, cara. Não, então, nunca. Assim, pra bater nesse cara eu vou ter que enfiar um lápis no olho dele. Tem gente que fala, sabe? É. Porra, vou enfiar um lápis no olho do cara? E nisso tu já se fudeu. Ele não, cara. Ele não pensa, ele já tá enfiando o lápis, sabe? Exato. Ele já tá quebrando o dedo, amarrando com a camisa, batendo a cabeça do cara na grade, enfiando o cara na tomada. Aliás, Sr. K, CH em inglês tem som de K. Então seria assim, Rorschach. Rochard. É o que isso faz diferença. Eu falo Rochard também. Rochard. Não, só uma... Quer falar Rochard sem os dentes na boca, Jovem Nerd? Vamos ver se você consegue fazer som de cá. Fica mais fácil. This city is afraid of me. I have seen its true face. Uma coisa interessante a se dizer é que o grupo Watchmen nunca existiu. Essa palavra Watchmen não significa a segunda geração de grupos, os Homens de Relógio. Não existiu um grupo como existiu os Minutemen. É porque o Watchman é vigilante. É, exatamente. O Watchmen, que dá título ao graphic novel, é aquela coisa quis custodiet ipsus custodes. Quer dizer, quem guardará os guardas, né? Quem vigiará os vigilantes, né? E as pessoas picham isso. Who watches the Watchmen? Porque não se referindo ao grupo Watchmen, mas sim aos vigilantes, né? Porque isso começou na época que teve a greve da polícia por causa da ação dos vigilantes. A polícia, vai tomar no cu, então não dá pra trabalhar assim. E aí isso gerou a tal Lei Kinney, que baniu os vigilantes, né? Que tornou ilegal o vigilantismo. Quer dizer, o Watchmen na graphic novel significa isso, os vigilantes que estão sendo escorraçados pela própria sociedade que abraçou ele no início, né? Tava relendo hoje o Watchmen, porque tem coisas que eu gosto de reler, né? Por exemplo, o Watchmen eu releio uma vez por ano. Senhor dos Anéis eu releio a cada 2 anos. Excelente. Cavaleiro das Trevas eu leio todo ano. As pessoas podem dizer que eu parei num determinado momento de quadrinho. Você tá no dia da marmota aí, Dô. Mas que eu posso fazer, cara, se até agora eu não achei nada que eu dissesse assim, isso aqui vale a pena ler. Pois é, a primeira vez que eu li o Watchmen foi em 99, quando eles relançaram, né? E aí eu tenho até hoje e tal. Aí quando eu reli, eu falei, meu Deus, eu li o Watchmen em 99. Por que será que eu continuei a ler histórias em quadrinhos normais depois de ler o Watchmen? Talvez procurando por algo, né? Numa busca eterna e não achei, não encontrei. This city is afraid of me. I have seen its true face. O Alan Moore tinha a história pra 6 edições quando ele foi contratado, né? Mas contrataram ele pra 12, então ele tinha que encher uma baita linguiça. E ele não sabia o que fazer e ele decidiu com o Gibbons mergulhar na origem dos personagens da história. E é isso que é a grande riqueza do Watchmen, é isso, cara. E o Cargueiro Negro? Contos do Cargueiro Negro, olha só. Aquela chatice toda. Uma chatice. Para com isso. Eles vão lançar em DVD, né? A animaçãozinha. Mas... e pro DVD do Watchmen. Eles estão pensando em inserir o Cargueiro Negro no filme. Nossa, vai ser um filme de 5 horas. O Cargueiro Negro vai entrar na versão estendida. Ah, não, cara. Isso enfraquece. Ué, mas é que nem seus anéis, cara. Watchmen. Não, cara, mas... não é. Tem a versão normal e tem a versão mega fã Soro na Veia. É essa que eu quero. Directors, suck my money. Não, porque olha só. Eles cortaram 40 minutos do filme. Com o Cargueiro Negro vai dar umas 3 horas e meia de filme. Olha só. Cabe num Blu-ray. Se couber, eu quero. Mas eu espero que no DVD tenha assim, versão do cinema, versão do diretor com Cargueiro Negro. Que aí eu vou assistir a versão do diretor, ponto final. Cargueiro Negro assiste separado depois. Mas é bacana o Cargueiro... Não, olha só, não, o Cargueiro Negro, ele funciona, assim como outros elementos na história, como um elemento de sincronismo da história. É uma coisa fantástica que o Alan Moore e o Dave Gibbons fazem, que é, por exemplo, você tá lendo uma narração sobre uma coisa, mas o quadrinho você tá vendo outra coisa que tem a ver com aquela narração. Sim, beleza, é legal. E o Cargueiro Negro funciona muito bem. Mas no filme, no cinema, você não precisa disso. Não precisa. A linguagem é diferente, isso vai encher linguiça demais. Tá bom, mas vamos falar do Cargueiro Negro na revista. Certo, aquela chatinha. Cara, toda coisa. A história é foda. É, a história do cara que... É aggressive, cara. Ah, sim, mas tá. Tem muita gente que não entende o que é o Cargueiro. Eu nem li. Eu passo direto. Vou lendo rápido, sabe? O Cargueiro Negro é uma reversão do mundo fantástico com a realidade em forma de metalinguagem. Olha, Jovem Nerd, se você bebesse, ia ser uma loucura. O Cargueiro Negro é uma história dentro de uma história, né? Essa brincadeira que ele fez é o seguinte. Nós, no mundo real, temos este mundo de fantasia dos quadrinhos cheios de super-heróis. Certo. Se existisse um mundo em que os super-heróis são reais, ele e o Dave Gibbons imaginaram que os super-heróis dos quadrinhos não seriam algo interessante nesse mundo. Certo. Que eles iam procurar a aventura, a fantasia em outro tema. E o Dave Gibbons sugeriu histórias de piratas. Certo. Né, que também tem, até no nosso próprio mundo, a história de piratas tem essa fantasia toda, etc. E o que acontece? Durante a história, tem o garotinho lá sentado lendo, né, o cargueiro. Garotinho não, porque fuma. Não, é um molequinho, é um rapazinho, né? Mas é que ele fala assim, eu tô aqui porque minha mãe não tá em casa, e esse hidrantezinho. Ah, mas tem gente que mora com a mãe até 40 anos. Mas o cara teria a chave de casa, pelo menos. Além da brincadeira com a metalinguagem, né, elas fazem contrapontos à história dos personagens principais da história, né? Você tem partes que estão se referindo ao isolamento do Dr. Manhattan, tem parte que tá na sociopatia louca do Rorschach, você vê o sacrifício do Ozymandias, né, de estar usando a morte, corpo, né, para navegar em cima desses corpos em direção a um objetivo maior, né? Tem todas essas. This city is afraid of me. I have seen its true face. É bacana que toda vez que você relê uma coisa assim tão complexa, você vê um detalhe a mais. Um adendo aqui sobre os Ozymandias. No quarto volume tem uma carta dele pra Angela, não sei das quantas, que é a responsável pelo marketing da Petrelli. É, Angela Petrelli. Vaidit Industries, sei lá. Uh-huh. Onde ele tá descrevendo o perfume Nostalgia. Sim. Ele descreve que o perfume Nostalgia, parará, piriri, é pra uma situação assim, assim, assado. Uma situação onde o mundo está na beira da guerra. Uhum. E as pessoas estão querendo lembrar de uma época melhor. Se realmente houver uma guerra, nossos esforços são inúteis. Porém, se não houver uma guerra, toda a linha Vaidit de cosméticos vai ser exterminada. Vamos criar uma linha chamada Millennium. Isso. E essa linha vai demonstrar um futuro próspero, assim, assim, assado. Exato. Eu achei bacana isso, que nas últimas folhas, quando aparece Manhattan, tá lá na parede, Millennium. A história inteira do Watchmen, ele fala sobre o perfume Nostalgia. Uh-huh. No finalzinho, tá lá na parede, Millennium. Tudo isso pra vender perfume. Não, que você não vê a genialidade do perfume. Eu vejo, eu estou só sendo um contraponto a você, senhor. Ah, sim. Isso é uma parada genial, cara. O Ozymandias é um filho da... Tão inteligente. Mas tão inteligente que ele consegue ver toda a situação socioeconômica que está acontecendo e que vai acontecer e ganhar uma grana forte em cima disso. This city is afraid of me. I have seen its true face. Que não existem super vilões na história. Tem lá os vilõezinhos, Capitão Nazista, Molo. Bem fraco, né? Os vilões são fraquíssimos. Mesmo porque se tivesse um super vilão, cara, acabou todo mundo. Exatamente. Não, mas o Lex Luthor, mas fazia um arraso ali, cara. Mas a grande genialidade do Watchmen e da implicação política dos heróis nesse mundo é que eles não têm um superpoder para combater, para opô-los, né? Exato, eles ficam dando porrada em cafetão. Então, exatamente, isso é a mesma coisa que você, como eu escrevi aí na matéria do Jovem Nerd, a mesma coisa que você querer curar uma doença grave com um analgésico. Eles não estão fazendo nada. Mas, cara, eles não poderiam fazer nada mesmo. Eles são os heróis de... O Rorschach. Tubarão cru. Ele não poderia fazer nada em relação ao mundo, cara. Ele é bem limitado. Ele é na esfera mundana. Submundo. É, exatamente. Ele não tem como depor presidente, sim, impedir terrorista. Tampouco o Curujito, sim, que é um show-off de fantasia do cacete. Que tem roupa até pra neve, cara. E ficou bonitinho, né, com aquele felpudinho ali. Eu acho legal quando ele vai na neve, ele bota aquele casacão gigante. Exato. Só com as mãozinhas pra fora. Mas que filha da p***, né? Levou um cacete bonito lá dentro. O cara gasta dinheiro, tem que usar, cara. É um herói de bosta tão grande que ele não combate crime porra nenhuma. Ele só fica correndo atrás de batedor de carteira. Yeah. E aí ele perde tempo fazendo roupa pra debaixo d'água, roupa pra radiação, roupa pra neve, roupa pro deserto, roupa pra guerrilha urbana. É um idiota. Porque na hora que precisa de alguma atitude, ele não tem. Aí toma uma bandeja na cara. Agora, olha só. Tem um momento na história que ele fala pra Espectral, porra, isso aqui é um pouco demais pra quem precisa disso tudo pra prender puta e trombadinha. É porque, sim, 20 anos depois ele olhou e falou que bosta que eu era. Não, mas era o que ele gostava de fazer, era isso na vida dele. Ser um bosta. Não, mas isso completava, tanto que ele... Era um hobby, cara, isso ele, é um hobby. Ele um hobby que ele podia morrer. Era um hobby. Era um hobby, cara. Cara, ele começa a história destruído, cara. Ele até brocha quando a mulher... A mulher quer dar pra ele brocha, cara. O cara tem motivação de viver, cara. Aí ele bota a fantasia e fica louca, cara. Aí ele... Não, mas aí ele revive. Minha mulher com ninguém. Mas que beleza. É um cosplayer, cara. O cara é um cosplayer. Mas a ideia que do Alan... sai na porrada. Essa é a diferença. A ideia é essa mesmo. A ideia do Alan Moore é essa. Exatamente, mostrar isso. Que os caras são pessoas normais que botaram uma roupinha e foram trocar porrada com a marginália. No filme, pelo menos no trailer, eu já acho que tá um pouquinho diferente. Porque, pô, o Rorschach dá aquela subida a la parkour naquela torre. Ah, mas bonito aquilo. É bonito, cara, mas o Rorschach na história em quadrinhos nem corre, o bicho anda. Puta que pariu, o filme já tem slow motion pra caralho. Se os caras andassem pra tudo que você fazia, a gente tava fodido, né, cara? Aquela cena que aparece no trailer, Corujito caindo da nave. Cara, a nave tá alta. Porque ele desce de escada nos quadrinhos, você tá dizendo isso. A espectral atravessa o teto, malandro, e cai naquela postura maneira que a física diz que ela deveria ter caído pra trás naquela postura. Sim. Você sabe que o filme tem que ter uma plástica, né? Cara, se o filme fosse botar ele como losers como eles eram, cara, ninguém ia suportar. E no cinema e ver o cara descendo de escadinha da nave, a mulher toda cheia de cuidado pra não quebrar o salto. Exato. Né, cara? O Rorschach sendo o Iris Jason. Iris Jason. Porra, cara. Tinha que dar uma galhofada, né? Uma valorizada, pelo menos. Valorizada, This city is afraid of me. I have seen its true face. Aí entra a genialidade da mente de Ozymandias. Você acha que ele é um grande filho da puta? Mas o plano dele, né? A conspiração vai se toda, né? Se voltando à imagem dele. Era realmente salvar o mundo, né, cara? O cara criou uma catástrofe inigualável, né? Ele criou um... Ele inventou que a Terra estaria sendo invadida. Ele fez o Independence Day. É exato. Ele simulou que a Terra está sendo invadida por vaginas mesmo. E com dente. Veja bem. Era uma versão grotesca do Predador. Veja bem. Eu tenho certeza que o Jovem Nerd vai cortar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Eram botões espaciais com tentáculos e dentes, amigo. É um negócio que assusta qualquer um. O que acontece no final, o monstro, na verdade, não tinha nem como sobreviver ao teleporte, né? Não era algo realmente funcionava direito, mas criava uma porra de uma explosão eletromagnética ou whatever que matava todo mundo. Ele teleportou um mega bicho gigantesco. Nova York. Vamos dar um nome pra ele mais fácil. Vamos chamar de Xonga. Xonga. Faz Xonga. Tá bom. Pelo tamanho do bicho, eu acho que Xonga não define a grandiosidade. Vamos chamar de Xonga. De Xongão. Coisa interessante que o Alan Moore, quando estava escrevendo já, sei lá, na edição 9, que estava tudo atrasado, ele viu uma revista de TV cult que falava de uma série dos anos 60 chamada The Outer Limits, que tinha um episódio dessa série que era The Architects of Fear, né, os arquitetos do medo. E nesse episódio, cientistas, episódio da década de 60, né? Cientistas com medo que o mundo acabasse numa guerra nuclear falsificam uma invasão alienígena. Olha só! Pra unir o mundo. Aí ele falou, pu... Que pariu, cara. Não acredito. Meu roteiro tá escrito. Vou pegar isso quietinho e daqui a 20 anos eu conto. Mas ele disse, ele tinha essa ideia, mas aí, puta, já escreveram. Ah, convilha! Tudo bem. Não tinha essa ideia, desde o começo. Não vou defender que aqui. Que coincidência. Estou falando o que ele disse. E aí ele teve uma discussão com o editor dele, o Leno Vine, e ele falou, muda o final. Aí ele, não, mudar muda o final. O final é esse mesmo. Aí acabou que ele ganhou a discussão, fez esse final, mas ele fez uma referência, pelo menos, quando Ozymandias conta pro Rorschach e pro Corujito, plano dele, eles falam, bom, você não pode fazer isso, né? Aí ele fala, vocês acham que eu sou vilão de seriado antigo? Eu ia contar o meu plano antes de fazer, eu já fiz há 35 minutos atrás, né? Então, uma pequena referência ao Architect Sofia. This city is afraid of me. I have seen its true face. Nunca ninguém parou pra pensar que na correlação entre o único super-herói do planeta ter sido criado por um acidente com um relógio. Mas sacanagem. Isso é um trocadalho pra cadinho. O acidente, né? Não foi com um relógio. Por acaso havia um relógio envolvido. Por acaso o relógio tava... É um signo, Fred. É um signo. Isso, é olha um signo. E por acaso tem o Doomsday Clock, no relógio do apocalipse, que vai se aproximando da meia-noite. Porque tem o relógio que o gordo pisa, tem o relógio dentro, o mesmo relógio. Exatamente. Que tava na câmera e tal. Então, mas o relógio isso. E etc. Isso que eu acho bacana. Todas essas correlações. Vou citar Neil Gaiman. Olha. O relógio nada mais é do que um simbolismo que os escritores usam quando inventam suas histórias. A gente precisa pôr alguma coisa ali no meio, e no caso de Watchmen foi o relógio. Um dos signos que foi mais famoso no Watchmen é a carinha feliz, o smiley, né? Sim. E acabou sendo o maior signo do filme, mais do que o relógio. Mais... E as manchas, né? E as manchas, exatamente. Porque olha que maneiro, o smiley, na concepção do Dave Gibbons, que era o ilustrador, né? Ele era a inocência, ele representava toda a inocência que existia no mundo dos super-heróis antigos, né? E a mancha de sangue traz justamente o que é o Watchman, né? Ele é manchar, escrotizar, né? A trazer morte aquela inocência, da inocência pro mundo real, né? A morte da inocência? Pode ser também. Ou a mancha na inocência. A mancha na inocência. E o Watchman é isso, né? Ele pega a inocência e dá uma carapaça real pra ela. This city is afraid of me. I have seen its true face. A manchinha de sangue é um signo também, né? Ela aparece várias vezes na revista. O smiley aparece até como um arco voltaico no hidrante elétrico lá. Se você virar de cabeça pra baixo, você vê o smiley. E Marte, aliás, esse smiley de Marte existe de verdade, né? Olha só. É uma cratera de Marte chamada... Smiley? Cratera Smiley. Seria o nome mais lógico, né? É Cratera Gibbons, mas seria... Deviam mudar esse nome, né, cara? Podia ser Cratera Smiley. Ela realmente parece um Smiley. E não tá lá à toa, né? E o Dave Gibbons gostou dessa brincadeira, o Alan Moore achou o máximo. E a manchinha de sangue, ou a manchinha de líquido, de tinta, qualquer coisa, ela sempre aparece também nos momentos importantes pra trama. Lembra do Sexto Sentido? O Shyamalan falou que sempre que aparecia uma coisa vermelha, né, era um signo de alguma coisa importante pra trama. Isso. Né, isso no Watchmen já existia, né? A manchinha... Laranja no Poderoso Chefão. Na laranja no Poderoso Chefão. E isso no Watchmen tem, então. Se você for catar esse cheio de easter eggs e tal, você vai achar essas manchinhas sempre que ela aparece. É um elemento importante da trama. Vai ser considerado muito maneiro, cara. This city is afraid of me. I have seen its true face. Se você tem alguma dúvida, o Watchmen, quando foi lançado, foi um sucesso de crítica dentro da DC Comics, depois no mundo dos quadrinhos, fora do mundo dos quadrinhos, foi listado aí pela revista Times, eu acho, como um trabalho de literatura, um dos melhores trabalhos de literatura, nem considerando quadrinhos, né? E foi também um sucesso de vendas. Às vezes é um sucesso de crítica, mas não vende, né? Mas foi um sucesso de vendas também, isso que é impressionante. E vamos fazê-lo novamente, sucesso de vendas. Compre através do nosso link no Submarino. Edição especial, encadernada. Eu vou dar uma pro senhor K pra parar essa porra dessa mágoa. Vou te dar uma encadernada novinha, bonitinha. Exatamente. Com dedicatório, cacete. Ah. Muito bom. A DC queria, né, convidou o Alan Moore e o Dave Gibbons pra fazer... prequels, depois do sucesso, né? Uhum. Queriam que ele fizesse o Diário do Rorschach, ou o Diário de Guerra do Comediante. E os dois falaram que isso não vai dar lugar nenhum. É, claro. Melhor não fazer, né? Então tá aí, o Watchmen, historinha fechada. Foi um grande sucesso comercial e não caiu nessa história. Por enquanto. Por enquanto. Porque eles estão querendo fazer outro 300, né? Ah, não. Então, depois que vai pro cinema, muda tudo, né, vamos, cara? Vamos ver se o Frank Miller se segura. E a DC Comics lançou agora há pouco o Watchmen Motion Comics, que eles animaram magistralmente os desenhos do Dave Gibbons. Isso foi um tremendo tiro no pé, né? Achei. Eles lançaram pra vender no iTunes, só que tá tudo no YouTube liberado. Porra! E é muito bem feito, assim, tem um cara só narrando, o cara faz a voz de todo mundo, né? Uhum. É como se fosse um audio drama, um audiobook, um negócio assim. É meio esquisito quando ele faz a voz da Laurie, por exemplo, né? A voz de um homem, fazendo... Ah, gente, meu Deus do céu. Mas... Gastaram todo o dinheiro com o pessoal pra fazer animação, que botaram só um lado. Pois é, a animação, a trilha sonora, a sonoplastia tá perfeita. A narração é boa também. É meio esquisita, mas é boa. Então, mas vale a pena dar uma conferida, que é muito foda. Fábio, você viu o filme, você entrevistou o Zack Snyder, entrevistou o Rorschach, entrevistou a galera lá na verdade, ele não entrevistou o Rorschach. É, sim, é verdade. Ele entrevistou o ator, mas é muito diferente. Eu não sei o nome ainda do ator. É muito diferente, porque a pessoa, caraca, ele entrevistou o Christian Bale. O Christian Bale é o Batman. This city is afraid of me. I have seen its true face. Imagina que você para ler a graphic novel inteirinha, de ponta a ponta. Você vai sair transtornado. Você vai terminar de ler com a cabeça nas nuvens. Uhum. E é isso que acontece com o filme. O filme te deixa meio doido, porque tem tanta coisa lá, mas tanta coisa, que fica do caralho, mas ao mesmo tempo, puta, faltou isso, faltou aquilo. Ah, o Hollis Manson só aparece um pouquinho. Uhum. Você acaba saindo com uma sensação meio de que faltou, porque é tanta coisa. É, não tem como, que, pô, né? Não tem como você transportar a graphic novel inteira pro filme. Mas eu digo que eu acredito no poder da adaptação. O Senhor dos Anéis está aí para provar. É, a questão é como uma adaptação. É porque não tem cargueiro negro, não tem uma porrada de coisa. É, isso como vai uma ter... adaptação, é bom? Eu ainda não sei dizer se tá bom ou não. O Watchmen não é um filme, que nem Bohemian Rhapsody, cara. Você pega a música, é mais que uma música. O Watchmen não dá, você não encara como filme. Aquela porra parece que tem alguém lendo o livro pra você. Você tá vendo a leitura transcorrer na tela. É outro formato. Não é, porra, ele não pegou a graphic novel e fez um filminho de ação. Tá tudo lá, tem porrada, o Rorschach dá medo. A cena de abertura do comediante lutando é do grande c***o, mesmo com a câmera lenta, foda-se o slow motion. Slow motion funciona ali, porra. Uhum. O filme é outra coisa que você vai ver na tela. Tem o lance de viver a experiência, né? O experience. Uhum. É isso que o Watchmen, né? Eu acho que transportou pra um outro jeito de ler essa porra dessa graphic novel. Nessa história de adaptação de história em quadrinhos, eu não esqueço quando eu fui ver Sin City, tinha uma senhora sentada atrás de mim falando que merda de filme, preto e branco e vermelho, só tem violência. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Exato. Minha senhora, eu também não sei o que a senhora está fazendo aqui. Te aconselho levantar e sair. É um público-alvo totalmente diferente. E o próprio Zack Snyder, eles falam, não tinha roteiro. Eles fizeram que nem no 300. Tinha um monte de graphic novel espalhada pelo set. Na hora de filmar, a galera pegava, ó, isso aqui que a gente vai fazer agora, dá uma olhada. A linguagem não é cinematográfica. Pode ser um formato, você pode ter filmado em 35mm, tá lá, filme bonitinho. Mas essa porra não é um filme. Uhum. E assim, artisticamente é do caralho. É, a trilha sonora tá fabulosamente bem escolhida. Os efeitos estão muito legais. Acho que a única coisa que eu achei esquisito foi a boca do Manhattan mesmo. Olha isso. Você que tremou com a boca do Manhattan. Assim, o filme tá redondo pra gente. Acho que o filme vai fazer um puta sentido e tal. Sem dar o spoiler o que é. Não tem um monstro, mas o espírito desse final foi mantido de acordo com a graphic novel? Da União Mundial, essas coisas, fim das guerras, caralho. Sim, mas se não foi mantido, acabou, né? Joga fora. Foi mantido teoricamente. Ele gera uma união muito maior do que um ataque a Nova York. Porque você pensa, atacaram Nova York. A Rússia podia muito bem atacar e acabar com o resto. Exatamente. Mas não, agora não tem dúvida. Porque sobra bosta pra todo lado. E aí você tem que ver se você gosta ou não desse outro culpado. Porque afinal de contas, alguém tem que levar a culpa. Qual é a censura do filme 18? É, pegou PR, pegou R-rated, adulto só. Aggressive. Adulto. Tarja vermelha? Tarja vermelha? É tarja azul. Esse filme devia ser 65 anos acompanhando do pai. 65 anos com analgésicos e calmantes. This city is afraid of me. I have seen its true face. Agora eu queria perguntar um negócio, já que você falou da trilha sonora. Toca aquela música do Eiffel 65? Ai, que ridículo lá, véi. Peraí, qual é essa música? Pra mim, essa música é o tema do Dr. Manhattan. Destruiu, cara. O Dr. Manhattan pra mim. Falou assim: eu vejo o Dr. Manhattan, eu só lembro daquela música. I'm blue, I'm a fria, da barra, eu sei o que é pior. Se é que nessa música, música é o Dr. Manhattan ou você cantando, gente. Cara, mas é muito escroto. Agora toda vez que eu vejo a porra, eu lembro dessa música. I'm blue, Dr. Manhattan, o giga badalo balançando pra lá e pra cá nas selvas vietnamitas e essa música tocando no fundo. Realmente. Que loucura. Olha aí a seleção de músicas do iPod do Dr. Manhattan. Aí, boy. Blue Eyes, Baby Sky. Aí terminou com Blue. Puta que pariu. gostou da própria... Gostou da praia? Ele gostou, ele tá rindo sozinho. É, caralho, eu vou fazer uma camisa aqui. Vou fazer uma camisa. Né? Escrito na... Escrito Deus na frente. Olha, vou te controlar, meu cara. Escrito o quê? Eu vou fazer uma camisa escrita na frente. E pra fora, filho da puta. Parece... Que é isso? Para o Nerdcast, pausa. Recomponha-se, homem. Respira fundo. Ai, caralho. Eu vou fazer uma camisa. Ixi. Ai, meu Deus. Ai, expectativa. Continua, vai, me ignora. Não, fala aí com a camisa, porra. Ai, vou fazer uma camisa escrito a morte da inocência na frente e atrás o show. O show. Caralho, o show. O show. Tá vindo. Ai, ai, que doente. Ai, caralho. O Chongão está vindo. Vai vender o roxo.